buscar o que perdi. Satanás foi quem roubou a paz e a riqueza com que o Senhor me abençoou. Pois nas mãos de Satanás havia um decreto, condenação por certo, sem recurso algum. Eu sabia que eu não tinha nada para oferecer, e por mais que lutasse, eu tinha tudo para perder. Eu estava entregando minha vida, quando de repente surgiu Jesus, dono do mundo. Desceu profundo, foi no inferno pra me salvar. Tenho a chave desta vitória, e aquele